Se tu tens um dom, não há crise e tais. Se chegaste ao topo, é para desfilar. Tudo vamos levar, vitória total. O prémio viemos buscar. E a tacada final é tudo levar. Tudo levar. Se a vitória é tua, não tenhas pudor. Tens de arrasar, mostra o teu valor. Tudo vamos levar, vitória total. O prémio viemos buscar. E a tacada final é tudo levar. Tudo levar. O jogo chega ao fim e eles pedem sim. Nós vamos triunfar, baby, vamos gritar. Tens de arrasar, mostra o teu valor. Tudo vamos levar, vitória total. O prémio viemos buscar. E a tacada final é tudo levar. Tudo levar. O jogo chega ao fim e eles pedem sim.